Queria poder traduzir o cheiro do sertão, de quando eu vim embolada, mangue, frevo, forró, e senti a alma elevar, os pés arrastar, descer suor. Mesmo estando na selva cinza de concreto armado, ficava feliz quando depois da noitada, na ponte Rio-Niterói, de volta pra casa, avistava incandescente sobre a aurora inácio. Pausa, momento de refúgio, redenção. E por isso digo que enquanto o sertanejo rezava pra chover no sertão, eu estava no campo minado, esperando a explosão, entre a realidade e a verdade em alucinação, sonhando rumo a Plutão, Plutão, Plutão, Plutão. As ideias esvai, mente em contradição, sonhando sempre, puxando a luz da escuridão. Estando a luz na escuridão.